Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYL 210. Onda média 1580. Rádio Liberdade AM. Itapecerica, Minas. Aqui na sua rádio. Alegria está no ar. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa. A partir de agora, passamos a apresentar. No recanto onde moro é uma linda passarela. Recanto Sertanejo, comunicando Danilo Leão. Canta sertão, que cantando eu também vou, conservando a natureza, presente do Criador. Gente, muito boa noite, estamos chegando, iniciando aqui pela nossa Rádio Liberdade AM, a Diabita Minas, Icta Pecerica, Minas Gerais, nosso recanto sertanejo, nesta quarta-feira, dos dias 14 de dezembro de 2022. Vou fazer aniversário hoje, muita paz, saúde, felicidade, tudo bom. E nós vamos dedicar o programa de hoje para o Assis, para Dona Celeste, completando hoje 52 anos casados. Coração na Pastilha, Dona Celeste, e parabéns a toda a família aí pelo aniversário, casamento do Assis, Dona Celeste, 52 anos casados hoje, dia 14 de dezembro de 2022. E nós vamos começar aí, vamos trocar a mão aí que não vai. Pra casamento, essa mão aqui não vai dar certo, não. Vamos trocar aqui, quer ver aqui? Tchau no carro e pagodinho, carta branca. Você reclama que está num cativeiro. E não suporta mais a vida nesta casa. Se sente igual um passarinho prisioneiro e quer espaço pra soltar as suas asas. Se realmente você quer mudar de vida, respeitar sua vontade. Diante dos fatos não me resta outra saída se não lhe dar a certidão de liberdade. De hoje em diante você escolhe com quem anda. Pode fazer o que melhor lhe convier. Na sua vida você manda e desmanda. Tem carta branca pra fazer o que quiser. De vida, sou obrigado a respeitar. tua vontade. Diante dos fatos não me resta outra saída se não lhe dar a certidão de liberdade. De hoje em diante você escolhe com quem anda. Pode fazer o que melhor lhe convier. Na sua vida você manda e desmanda. Tem carta branca pra fazer o que quiser. E nós vamos rodar mais moda? Nós vamos atender agora. Ah, nós vamos atender agora o Sr. Jamiro, Dona Maria, Leônidas, Dona Alvina, Dona Nato, pessoal lá de Goiás, ligado com a gente. Oi, Danilo, boa noite. Boa noite para todos que estiverem aí sintonizado com a gente. Danilo, hoje eu queria ouvir Zé Mulato e Cassiano com a música Boca Noite. Eu ofereço para você e família, cantor, grande família, Bobo Roberto e toda a sua caravana, Zé Ney família, Elson Borges família e todos que estiver ouvindo o nosso Recanto Sertanejo. Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Sol baixando, quando vai escurecer, no tempo da fumaceira, eu chego quase a morrer. O sol desce avermelhado, começa o meu padecer, meu coração se contrai, acostumado a sofrer. Vida triste essa minha, eu passo a noite inteirinha suspirando sem querer. A sombra desce do morro fantasma cumprido, ameaçando sem pena, um coração já sofrido, rumbando de papagaio, fazendo grande alarido, passa por cima do rancho, castigando meu ouvido. Voando aos pares juntinhos, cada par vai pro seu ninho, só eu vivo esquecido. Do espigão, a saracura três portas canta lá no ribeirão. É hora da Ave Maria, eu rezo com devoção. Pelo menos nessa hora, conforta o meu coração. Essa hora é de tristeza, vai dormir a natureza, desperta minha paixão. que foi assim. Houve tempo de alegria, tinha amor, tinha viola, na mais linda companhia. Mas numa boca de noite, quando a tardinha caía, minha flor se despediu, sem dizer pra onde ia. Desde então vivo chorando, não posso ver só baixando, quando vai morrendo de dia. Rádio Liberdade. Gente da gente, aqui quem fala é o Lennon da dupla Lelis e Lennon. Tô passando por aqui para desejar Feliz Natal a todos e um 2023 iluminado de muita bênção para todos nós. Um forte abraço e boas festas! Rádio Itaminas, Itapecerica, Centro-Oeste de Minas, 24 horas com você. De casa, de fora. São 8 horas e 31 minutos e nós ouvimos aí, entendemos ao Antônio Constantino, ligado com a gente lá em Uberlândia, foi com o Crioulo de Venil, Toalha Molhada. E também atendendo o Sr. Jamiro, Dona Maria, Leônidas, Dona Alzinha e Donato, que ofereceu para todos aí, estão sintonizados com a gente. Foi o Zé Mulato Cristiano, Boca da Noite, obrigado, Sr. Jamiro. Obrigado, Sr. Antônio Constantino, pessoal que está sempre aí ouvindo e participando com a gente. Abraço lá para o Gonçalves, para o Pessoal, para o Goianinha, abraço para o lá de Araguari, para o Claudinho com a família. E um abraço lá para o Mero Cruz com a família, o pessoal lá ouvindo a gente lá em Guarulhos. E também lá para o Sr. Jamiro, Dona Maria, o Leandro, o Dona Alzira e o Donato, lá em Valparaíso, Goiás. O melhor da música raiz no Recanto Sertanejo com Danilo Leão. Minha chegada lhe trouxe calor. Com os lábios mordendo, pra mim está nascendo outra noite de amor. Ela me aceita assim como sou e dá tanto amor em seus braços a mim. Depressa se lança com tanto ardor. Em meus braços vibrando está começando outra noite de amor. Ela me aceita assim como sou e dá tanto amor em seus braços amigos. Força visível sonhada é a mulher. Ei, Rancheiro, hein? Tá aí agora você vê na música, assim. Se não celeste, agora sim. Joaquim Manuel, Outra Noite de Amor, composição do Marciano e do Darcy Rossi. E também ouvimos aí o Tio Taí, Camisola de Seda, de Namai do Antônio Leão. E também ouvimos aí o Arthur Zanofre, dos Petianos, Primeiro Amor, composição do Palmito e do Zé da Serra. São 8 horas e 59 minutos. Obrigado, Elson. Obrigado a todos vocês que estiverem com a gente nessa noite. Esse dia 14 de dezembro, dessa quarta-feira. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a nossa noite e até amanhã, se Deus quiser. Vai ficar rodando aí do Carreirinho, com Jacó e Jacózinho, Canção do Soldado. E até amanhã, se Deus quiser. Alegria, levamos até você no recanto moro é uma linda. Recanto Sertanejo. Agradecemos e contamos sua audiência no nosso próximo encontro. Pode existir um radinho ligado, mandamos o nosso abraço apertado. Meu muito obrigado por esta atenção. Gostoso de ouvir. ZYL 210, onda média 1580, Rádio Liberdade AM, Itapecerica, Minas.